Cara, o rodízio de hambúrguer é bem maneiro aqui, hein? Pô, bota fé, Recomendo. cara. Bota fé. Recomendo o que a gente fez aqui. Comendo? Comendo é bom também. Isso, e recomendo, você come duas vezes. Pô, aí eu boto fé, tipo, ruminando, né? É. Gostei. Agora sei o significado de recomendo. É tão bom que eu recomendo. Game Track Podcast. De games, estamos começando mais uma edição do Game Track. Esse é o episódio número 61? É isso mesmo? Eu tô na dúvida, que faz tempo que a gente não grava tanto É assim. 61, amigo. 61 aí, Excel. 61, o último foi o 60, né? Não, 61 então? Ah, pagando bem, né, amigo? É, então vamos lá. É, eu sou o Zé Buzeta. Ô tio, me vê uma ficha aí. Aqui é o Madruga Jackson. Toma essa, Excel, vai lá. Aqui é o Madruga Jackson e Tempura Kids é o futuro. Tempura Kids, cara. Ai. É, as criancinhas loucas lá que ele já apresentou pra mim. Ah, tá. Nossa, pegou mal, né? As criancinhas que ele apresentou pra mim. Uhum. Porra, Michel. Michael! Michael, entendeu? Achei que será com Madruga, não contigo, Michel. Pois é, vou ser preso com esse cast, enfim. É, eu sou o Michel e eu tô com saudade de vocês. Ai, que bonitinho. S2, S2. Isso, me vejam fazendo um coração com a mão nesse momento. Ai, que lindo, que lindo. E aí, galera, aqui é o Excel e... Tio, me dá 5 fichas e um Mirabel de chocolate. Ah, toma essa buzeta, né? Saudade de Mirabel. Ô, cara, comia Mirabel pra caralho no Flipper. Vai se fuder, velho. É muito bom. Bom, estamos sendo isso aqui para falar sobre as trilhas sonoras de jogos de fliperama, né? Aproveitar e falar um pouco da nossa experiência aqui no Game Track. Então a gente vai fazer tudo isso após a leitura de e-mails e comentários, né, Excel? Yay! Então vamos lá! E-mails! Sejam bem-vindos a mais uma edição. Mentira! Seja bem-vindo à leitura de e-mails. Eu sou o Zabuzeta, novamente em carreira solo aqui na leitura de e-mails. Isso vai mudar logo logo, mas por enquanto carreira solo aqui. E vamos aqui para a leitura de comentários e e-mails a respeito do programa número 59, né? Por que que eu não vou ler o conteúdo do cast 60? Porque, como eu expliquei no último cast, né? Junto com o Excel, a gente está fazendo um novo formato no Game Track. Lembrando que os casts de números pares não terão... Telão, olha só, não terão leitura de e-mails, nem comentários. Então a gente sempre nos cast número ímpar vai ter leitura de e-mails relativo ao último cast número ímpar. Os cast de número par, que encerra em número par, vai ser os cast mais tranquilos, assim, ou uma playlist, uma coisa mais rápida, né? Isso por conta de que, como só eu que praticamente edito, o Excel dá uma mão às vezes, assim, vai ficar muito corrido esse ano pra mim, até porque eu tenho outras atividades pra fazer, né? Não pra fazer. Cadê o infinitivo dessa porra, né? Mas enfim. Então vamos aqui ler os comentários a respeito do último programa que a gente gravou com leitura de e-mails, que foi o número 59, que a gente falou: sou noob, mas eu gosto da música desse jogo. Fiz a participação com o Rodite e o Sr. B, os caras lá do Papo de Noob, embora o Sr. B já nem faça parte, agora é só Madruga Jackson, né, que tá junto com o Rodite lá. Bom, falando em Papo de Noob, né, confira o último programa que eles fizeram, hein, com o pessoal do Café com Games, tá bem legal, que eles jogaram nas férias, então vale a pena você saber o que os noobs e os pros aí andaram jogando. Primeiro comentário que eu separei aqui pra ler, foi o comentário do Marcelo Martins, né, sempre comentando aí nos episódios do Game Track. Novamente obrigado, então vamos ler aqui. Olá pessoal, parabéns por mais um Game Track. Rayman Origins é um jogo excelente. Não me lembro de ter jogado os jogos antigos até o final, mas o jogo novo é inacreditável. Pois é, inacreditável que eu agora tô maluco, porque o Rayman Legends não vai ser uma exclusividade do Wii U e pode sair pra PC, isso é bom pra gente, pra mim pelo menos. Ele continua aqui. E bonito demais. Fiquei tão empolgado com o próximo Rayman Legends que está no meu radar. Não sei se vocês assistiram os trailers desse jogo e eles demonstraram uma fase onde a música é sincronizada com as ações. E é bem legal, vejam aí. Vai estar o link aqui no post, né? Que é um link lá da GameSpot que mostra essa jogabilidade integrada, cara. Bom, vamos aqui para a leitura de mais um comentário do amigo querido Marcos Melo Corrêa. Ele só comentou rapidão aqui, fez uma piadinha. E vamos lá. Na verdade, ele comentou que ele ia voltar com os comentários, mas acabou não não voltando. Ele falou, caraca, F5, caraca, que tema foda, com a galera Papo Noob. Vou ouvir e testo meus comentários depois. Piada ruim da vez. Sabe o jogo de helicóptero que levanta as lojas? Shoplifter. Que bosta, hein? A gente até... Você é digno de desabusadas, né? Mas enfim. Mais um comentário aqui do rapaz da equipe, o lindão do Wesley Pires, em breve aí nos futuros temas do Game Track, fiquem atentos. Ele comenta aqui, Rodit Noob em DKC, ou seja, Donkey Kong Country 2, eu deveria saber. E Excel fora do GT, magia negra da panelinha se desenvolveu. Adoro brincadeiras, recalcados. Sou noob em Devil May Cry 3, mas adoro essa trilha. Mas isso é bom, porque Devil May Cry, eu sempre penso assim que jogo Slash é que eu não gosto. Por isso que eu acho ele fácil. Mas eu acho que é só uma opinião de quem não joga. Porque eu sei que tem umas partes que devem ser difíceis pra caralho. Ainda mais quando você tem que fazer os ranks lá dos combos, né? Tipo, Devil May Cry tem esse esquema de rank A, rank B, rank 2S. Essas coisas aí. Mas enfim. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do novo formato que a gente fez no Cast 60, né? Confiram aí nossas novidades no Level Mais. Toda semana aí tem um vídeo do Jogatina Plus. E em breve também eu vou trazer algumas atualizações a respeito de uma liga que eu tô organizando pro jogo Awesomenauts, que eu falei no último cast, tá no último Jogatina Plus. Pode ver que eu tô jogando pra caralho esse jogo. E eu tô organizando uma liga aí. Em breve vai estar o link aqui pra vocês entrarem no grupo do Facebook da Awesomenauts Liga, né? Então vamos aqui continuando com o nosso podcast sobre jogos fliperama. Se você curtir, deixa seu comentário ou manda um e-mail pra nós. Envia-nos um e-mail através do e-mail gametrack@levemais.com. É isso, abraços. Espero que vocês gostem do podcast. Falou! Comentários, e vamos começar falando a respeito da nossa convivência, da nossa experiência que a gente teve com o fliperama, né? Antes da gente começar falando disso de fato, a gente pode falar um pouco sobre as datas, né, de quais foram criados os fliperamas. Em 71 foram criados dois tipos de fliperama na Universidade de Stanford, que foi um jogo chamado Space Time lá, que era a disputa de duas navezinhas lá, era um jogo multiplayer já de início, e em 72 teve o surgimento da Atari e nisso divulgou um jogo que é muito conhecido até hoje, né, que é o jogo de fliperama dos mais antigos, assim, mais nostálgico de todos, que é o Pong, né, e com isso foram criados vários outros até chegar ao que a gente tem hoje, né. Olha que breve resumo da história do fliperama. Nossa, que é, né? Isso que é um resumo. Não, mas assim, ó. Não, pera, ouve isso. Ele dá puta mesmo. E isso que é resumo, galera. Você quer resumir pra vestibular? Fala com os abos aí, ó. Certeza. Imagina os abos falando de toda a trajetória dos dinossauros pela Terra, né? Que, ó, tinha uns bichos aí teve meteoro e tamo aqui hoje. Hoje só tem lagartixa, tá ligado? Exato. Em 78 teve o lançamento do jogo Space Invaders, né, que é um dos mais clássicos geeks nerds possíveis, né, que tem muita gente aí pela empresa Taito. A partir da década de 80 teve outros jogos aí que foram criados como jogos como Donkey Kong, que até hoje tem o pessoal disputando um recorde de pontuação. Eu não entendo até hoje porque o pessoal se vincula tanto em ficar disputando pontuação de Donkey Kong, cara, como assim? Porque é incrivelmente difícil e esse era um dos principais atrativos da época, você zerar o contador. Ah, é verdade, né? Porque o pessoal hoje, muito leite com pera aí que a gente conhece, novinho, né? Não tem noção que os jogos antigamente eram tudo baseado em base de pontuação. E tudo isso começou graças ao fliperama, porque depois de qualquer jogo que você joga assim, você tinha seu score lá. E alguns jogos até você... possibilidade de você colocar três siglas, né? Três letras pra formar uma sigla lá. Principalmente jogo de luta, assim, quando você, tipo, ia no flipper, né? Que o pessoal chama de flipper, né? Acho que aqui eu falo mais fliperama mesmo. Uhum. Flipper é um termo, acho que um pouco mais pra São Paulo e Rio, né? Uhum. E quando eu ia jogar, tipo, por exemplo, Marvel vs. Capcom, assim, eu adorava, tipo, jogar verso, zerar mesmo o jogo lá pra deixar o nome lá. E toda vez que eu passava, tipo, à tarde no lugar, porque eu era office boy, tava lá minha sigla durante o dia, né? Porque depois que desligava, resetava tudo o score. Era uma merda. Cara, porque se fosse eterno assim, seria foda. É, o meu sonho aqui... era jogar contra o AAA, que sempre foi o cara que em todos os flippers ele era o melhor. Oh, tem uma lenda aí mundial. O cara viajava pelo mundo inteiro, né, cara? Sim, esse cara é foda, hein? Bom, com isso, né, o Brasil também recebeu, começou a receber os fliperamas a partir da década de... No finalzinho da década de 80, e isso acabou virando, tipo, digamos, uma febre, né? Que o primeiro contato que eu tive com videogame foi através de fliperama. Não sei pra vocês se também foi através disso, ou foi com videogame direto. Meu primeiro contato foi com fliperama mesmo, até porque na época não tinha tanta grana, assim, pra comprar videogame. Sim. E, inclusive, tipo, eu lembro vividamente, assim, a gente tava andando no shopping, daí eu pedia pra ficar brincando no fliperama mesmo sem ficha, tá ligado? Ah, só pra mexer o manche lá e ir perguntando. Pô, a maior diversão foi quando eu fui sentar num simulador de avião, e quando eu sentei, que eu levantei, eu encontrei 3 fichas no banco, cara. O cara deixou no bolso e caiu, né? Não, eu não tinha mesmo, porque eu não comprava, tá ligado? Grana não dava pra comprar ficha. Ô, cara, foi... Eu achei que eu perdi muito rápido as 3 fichas, porque era muito ruim, mas foi muito divertido, tá ligado? Tanto que eu lembro disso até hoje. De graça, mais gostoso, né? Exatamente. Aí depois que... Muito tempo depois é que eu comecei a ter grana pra ir pra Flipper e tal, e daí eu passava o dia inteiro. É legal pra caralho. Bem, meu primeiro contato foi com o Atari, então não foi diretamente com esse videogame, diretamente com o console. Mas como o Atari foi marcado por simular de forma muito tosca os jogos que já estavam rolando fliperama, tinha aquela grande diferença dos jogos que rolavam dentro dos fliperamas com os jogos que a gente tinha dentro de casa. Ah, é então o fliperama era meio que um lugar santo, né? Era um lugar separado, assim, era meio que um santuário dos games e tal. Então era tudo diferente, principalmente assim, por mais que eu já jogue videogame há muito tempo, eu acho que o que mais marcou nos fliperamas foi quando começou a chegar os jogos 3D, os jogos de tiro, House of Dead, A máquina que aqui ficou muito conhecida também foi a máquina do Jurassic Park, que era tipo super sensação no shopping aqui perto. Pô, então... Jurassic Park era muito bom. Nossa. Virtual Cop. Virtual Cop é muito foda, total, mas, né? Eu amo esse jogo. Pô, e tinha também um jogo que a galera jogava muito aqui, que era, acho que é Área 51, que era de tiro. Era super tosco, mas todo mundo jogava. Que é aquele que você pisava, eles tinham parado pra você pisar pra dar cover, e depois você soltava, dava pra tirar, né? Assim. É, acho que tinha um negócio desse, mas assim, era muito difícil, mas todo mundo tentava ficha. Os fliperamas eram difíceis propositais, né? Justamente pra fazer você engolir milhares de fichas e pedir seu pai mais e você nunca conseguir zerar. Né? É. Cara, a minha experiência foi... Primeiro, eu ganhei um videogame, mas mais ou menos na mesma época começou a ter flipper aqui na minha rua, cara. Então... Eu mais ou menos que deixava o videogame em casa e vivia na rua no flipper com os amigos. Comecei com o Tekken 96, por aí, Street Fighter 2, bastante Capitão Comando, isso aí. Mas mais no flipper de... Capitão Comando é foda. Capitão Comando era muito bom. Só que eu jogava mais em flipper de rua, cara. Porque a gente tem que botar um ponto que existe uma gigante diferença entre shopping... Isso, toma essa Excel. Pô, flipper de shopping é minha pica, velho. Eu morava em Três Corações, Minas Gerais, era um flipper que era só flipper mesmo, era na rua. Boteco, tô dizendo. E flipper de boteco, cara, que aquilo lá era... Cidade era pequena demais pra ter boteco, amigo. Eu tinha uma galeria, que a galeria, tipo, era uma loja, assim... E tinha um monte. Flipper. Ah, tô ligado. Era parte do fliperama. Aqui, por exemplo, em muitas locadoras de fita, locadoras de VHS, sempre tinham alguma máquina, principalmente The King of Fight. Pô, tinha mesmo, verdade. Sim, cara. Ou então o cara adaptava mesmo, botava um... Eu ia em uma que o cara tinha um Saturno e um PlayStation com um controle de arcade que ele adaptou. Fazia aquelas gambiarra, né? Tipo, em vez de deixar com ficha, deixar por tempo, não é verdade? Aham. Eu tinha uma raiva disso, cara. Eu preferia muito mais ficha do que tempo, porque, tipo, você tá lá no calor da batalha jogando com a galera e, tipo, acaba o seu tempo. É, mas o tempo era pra consumir mais ficha ainda, né? É, o negócio de tempo foi, pra mim, o pior do que ficha, assim. Ficha, apesar dos pesares, se você tinha uma certa habilidade, você, tipo, aproveitava o máximo do jogo, assim. Por exemplo, jogo de luta, jogo em geral, né? Uhum. A locadora que tinha perto onde eu morava, quando eu morava no Rio ainda, antes de mudar pra Minas Gerais, tinha um flipper com Sunset Riders, cara. Nossa, cara, isso aí é uma raridade. Nossa. Pô, Sunset Riders, como eu joguei em flipper. Isso e Cadillac Dinossauro, cara. Meu Deus. Mas era aquele basicão que tem de 2 controles ou era o true mesmo de 4? Não, basicão de 2, né, velho? Sim. Uhum. Porque o Cadillac Dinossauro lá, ele é 3 controles, né? O arcade, 4. Tipo, 4, né? Pensei que era 3. 4. Ele é quatro controles, assim, tipo, pra você jogar D4, ui, que nojo, mas enfim. Uhum. Aqui na minha rua teve um, cara, o Cadillac Dinossauro com quatro controles, cara. Esse com quatro eu só joguei dois jogos, e foi em arcade de shopping daí. Uhum. Um era do jogo dos Simpsons, que tinha na Nova América. Nossa, joguei muito lá. Nossa, total. E outro que é... era 50 centavos, cara, muito barato. Na época que era barato, porque hoje fliperama é um absurdo, cara. Não, Zabza, mas aí eu já era mais velho, já era época de cartão, sabe? Ah, você até levou sorte. É, porque ninguém queria jogar, tá ligado? Só eu jogar com a Ou era melhor até. E... os caras viam você entrando na loja, vamos ligar aquela máquina lá, o cara vai jogar aquela parada. Exato. O do Tartarugas Ninja, cara, com 4 também. Massa, Tartarugas Ninja. Nossa, Tartarugas Time era muito bom. Muito bom, cara. Só uma coisa que aqui... acho que no Brasil, até mesmo em shopping, a gente não viu muito, pelo menos eu não vi aqui no Rio, era aqueles arcades tipo da Sega. Era uma cabine dele, era totalmente adaptada pro jogo. Por exemplo, o do Afterburn era uma cadeira que você mexia o controle, ela mexia junto pra dar... Então, cara, esse que eu joguei, que eu encontrei as três fichas lá nos primórdios, era do Afterburn, só que não mexia mesmo, era só a cadeirona parada e foda-se. A Sega era muito famosa por fazer isso, cara. Do Brasil. Né? Sim, e não só a Sega, né? É a pessoa que tá por trás disso, que era o cara que era meio revolucionário, que é o Yu Suzuki, né? Ele era o cara, ele é o pai da criação desses fliperamas absurdos, assim, esse... O pai! O Afterburn é aquele que era de... que você pegava uma Ferrari vermelha, como se fosse o Top Gear, só que você cruzava o mundo, assim. Uhum. Deixa eu lembrar o nome dessa desgraça. Eu não lembro. Não. Esse pro 16 já é um pouco mais antigo. É um jogo, assim, que... eu não lembro exatamente qual é o nome dele, mas é um jogo, assim, que foi revolucionário. O cara, pra criar o jogo, ele teve, tipo... ele deu desculpa pra sair que ele tinha que viajar pra Europa pra pesquisar os locais. É bem estranha a história do cara lá. Mas uma coisa que o Michel disse na versão dele, assim, de como ele teve o contato com o fliperama de início, que o fliperama, ele sempre tinha uma versão um pouco mais avançada, né? E isso durante um tempo, bem no começo da era do fliperama, assim, até a metade dele, o fliperama era referência, né? Tipo, não era ou o computador hoje, que tem um gráfico mais foda que qualquer videogame. Era pra ter um atrativo também pro pessoal não só ficar no videogame em casa, sim, né, cara? Porque aquele hardware lá pra você ter em casa seria muito caro, né? Tipo, o custo de produção era muito caro, mas era interessante sim, porque tem, por exemplo, tem muita gente aí na era do 64, assim mesmo, que quando foi comprar o 64, a galera fez aquela propaganda do Killer Instinct Gold, né? Que falou que seria igual o Killer Instinct do fliperama. Cara, o Killer Instinct do fliperama é destruidor, sério. É 94, 93, 94, assim, mais ou menos. E, cara, é muito bonito aquele jogo, cara. Sério, você fica de cara, assim, de quão é bonito. Aí a galera falou, pô, vou ter isso aqui em casa, obviamente eu vou comprar o 64. Muita gente comprou o 64 pensando que ia ter o Killer Instinct da versão de fliperama e acabou se fudendo, porque a versão de 64 é um lixo. Cara, de arcade mesmo é lindo. E só uma coisinha, o jogo que da Ferrari é o OutRun. Ah, OutRun, valeu. É esse mesmo. E tinha também o Hang-On, que é tipo OutRun, só que de moto. E nenhum dos dois era tão bom quanto Crazy Taxi, só falando. Mas Crazy Taxi também, por favor, né? Tipo, Dreamcast pra frente a geração, né? Sim. Interessa? Não interessa! Depois de um tempo, você foi tendo uns fliperamas básicos de luta. E a primeira vez que eu tive contato, por exemplo, com Street Fighter vs. X-Men vs. Street, cara, eu pirei tanto naquela parada. Falei, caraca, isso aqui é revolução. Sério, não precisa mais evoluir mais nada, que isso aqui é o futuro, cara. Porque a gente tava acostumado com o Street Fighter 2, e a gente vê aquela parada que é cheia de maluquice. E, cara, eu fiquei muito doido vendo aquela parada. E jogo de luta, assim, tipo, ao longo do... como foi um dos jogos, assim, que mais teve... digamos, o pessoal curtia muito arcade e abraçou mais, né? Tipo, porque é um jogo mais competitivo. Você podia fazer uma partida rápida, jogar ali, não precisava dedicar tanto. E você também não consumia tanta ficha, né? Se você perdesse, você perdia por causa dessa habilidade. Não porque, tipo, o jogo é extremamente difícil, de fato. Justamente. E jogo de luta até hoje, né? Tipo, e aqui em Curitiba, pelo menos, tem lugar ainda que encontra, por exemplo, arcade de Street 4 e de... Tekken Tournament 2 ainda. Mas isso aí não é mais arcade. Isso aí já é... o cara montou um computador, um Xbox montado lá dentro. Mas arcade mesmo... arcade só Japão. A Capcom, se não me engano, ela parou de fazer arcade mesmo. Assim, falando em arcade, cara, o Excel que curte pra caralho, assim. Você viu o arcade do Mario Kart lá que eles fizeram recentemente? Eu vi, cara, coisa cara, linda. Legal pra coisa linda de Deus. Sim, muito foda. Mas enfim, continua. É aquele que controla duas pessoas que controlam mesmo. Eu não vi esse. Eu vi o cara, tipo, dirigindo assim e a buzina quando você solta o poder, tá ligado? Tipo, a buzina é você soltar, tipo, o item que você pega na pista, né? E é bem maneiro, cara. Eu gostei pra caramba, assim, tipo. É que eu curto pra caralho o Mario Kart, mas aí eu falei, cara, esse Flipper não deveria vir pro Brasil. Por mais que seria, tipo, 3, 4 reais a ficha, assim, tipo, que é coisa bem valor de shopping, né? Porque antigamente a gente comprava ficha por 30 centavos, 25 centavos que eu paguei mais barato, né? Mas assim, quando que foi essa transição pra vocês de sair daquele fliperama clássico que tem o manche e os botões pra você, por exemplo, pegar aqueles jogos assim bizarros como tipo jogo de skate, jogo de moto, que você tinha o skate pra você, o de snowboard, ou a moto pra você subir e ficar tipo virando ela pra lá e pra cá. Vocês jogaram muito disso ou, por exemplo, só o clássico que a gente vai falar, o Daytona USA aí? Pra mim aconteceu quando eu viajava pro Rio, né, cara? Que no Rio, assim que abriu a Hot Zone... Não, não era nem Hot Zone. Era Game Works. Quando abriu o New York City Center, tinha muita máquina diferente, né? E lá que eu jogava essa. Joguei a de skate, joguei os primórdios do que viria a se tornar Guitar Hero depois. Ah, tá ligado. E eu não fazia ideia de como é que jogava aquilo. E foi onde eu joguei o primeiro de luta que você fazia os movimentos e o jogo copiava. Ah... Tô ligado qual que é. Cara, eu sempre dei muito em jogo corrida, né? Então eu ficava louco, assim. E o Daytona, eu... Meu Deus, cara, eu não vou falar agora porque o Michel vai falar mais pra frente dele. Aí a gente pode entrar mais em detalhes. Mas assim, jogo de corrida em si, eu joguei muito aquele Cruising USA e o Cruising World, cara. Que era muito foda. Os jogos são muito foda. Era jogo simples, mas mega divertido, né? É, os dois da Midway. Da Midway. Até o Cruising Exótica, né? Que ficava bem... Era bem louco. A gente pode falar assim que, querendo ou não, as músicas de arcade barra fliperama, assim, elas acabam sendo destacadas, assim, porque você acaba tendo, por exemplo, um contato com ela antecipado, aí quando você escuta ela, tipo, tocando em algum podcast, algum vídeo, assim, você fala, caraca, essa música é daquele jogo que eu jogava em tal lugar, né? E aproveitando isso, então eu vou já pedir pro Madruga falar do jogo do qual vai falar da música dele hoje. Cara, esse... Na minha opinião, e creio que né, de muita gente, é a maior franquia de fliperama mesmo. King of Fighters, cara. Hoje eu vou falar do King of Fighters 97. E cara, e como o Madruga queria falar de King of Fighters no Game Trailer, cara? Cara... Concordo e apoio 100%. Não, a gente fez um cast King of Fighters, mas aí a gente quer deletar lá por participação de pessoas que a gente não gosta, né? Enfim. E... Eita! Oi! O Javô participou? Não. Não, cara, porque como eu cresci basicamente em arcade, a minha produtora favorita é a SNK. E era a rainha dos arcades. Oh, Metal Slug, cara, de longe. É, Metal Slug, The King of Fighters, Fatal Fury. Fatal Fury, cara. Nossa, eu jogava muito. Porque é engraçado, uma vez que eu fui numa cidade pequena onde minha tia morava, assim, aí meu amigo disse, vamos ali no bar e comprar doce. Aí tinha os caras jogando Fatal Fury, eu falei, não, vou pegar uma ficha aqui pra ver como que é esse jogo. Cara, achei animal, porque eu joguei com o Joe Higashi, né? Joe Higashi é do Fatal Fury, né? O sim, personagem. Sim. E eu falei, caraca, cara, esse cara solta furacão pela mão, cara, como assim? E tipo assim, isso é até bom lembrar disso. Isso porque antes de nós desejarmos ter um Play 1 em casa, ou às vezes até um Super Nintendo, o sonho de muita gente foi ter um Neo Geo dentro de casa cara, pra jogar esses jogos. Com certeza todos. O meu era ter um Neo Geo, cara. Eu pirava. Ah, engraçado assim que o Madruga falou, assim, Madruga e Michel concordaram assim que o SNK, ó, tipo, teve muito fliperama. Mas engraçado que a maioria dos fliperamas que eu fui assim, tipo, que era mais de boteco, era mais jogos da Capcom. Eu não tive tanto contato com o KOF, até porque, tipo, até hoje assim, tipo, falo, nossa, por que eu prefiro mais jogos da Capcom? Por causa desse contato, tipo, inicial, assim. Se eu tivesse mais contato, assim, por exemplo, com Metal Slug, com KOF, cara, eu curti muito mais, com certeza. Que eram as máquinas que a gente conhece como CPS1 e CPS2, né? É, que quem curte emulador e acha um monte de rumo nesse sentido, né? Só pra pessoa entender, CPS1, CPS2, teve até um CPS3 que não foi muito, muito famoso. CPS1 são jogos tipo Capitão Comando, Cadillac Dinossauros, dessa época. O CPS2 é mais... Knights of the Round. E Knights of the Round também, muito bom, conhecido como Rei Arthur. Nossa, fácil, show, hein? É, o CPS2 é mais esses jogos do série de crossover. Sim. É mais CPS2. E CPS3 só teve uns dois jogos. teve dois jogos, não, teve duas franquias, que foi um jogo desconhecido chamado Jojo Bizarre Adventure. Que você ama? Não. Não, pera. É o Will, acho que é o Will. É o Will. O Javan também. Só esse pessoal estranho pra corrigir essa parada, né? Jojo Bizarre Adventure. Tá pra lançar, tá pra relançar um Jojo agora, não tá? É, tá, eu vi o pessoal comentando mesmo. Uhum. Mas eu acho que é só um remakezinho, tipo HD assim no máximo. É, deve ser. E o outro é o famigerado Street Fighter 3. Todas as três versões são pra ser PS3. Só eu que gosto de Street Fighter 3, eu bosta. Tá. Droga. É que ela foi muito injustiçada até pela época que ela foi lançada. Eu lembro assim que, cara, eu tive sorte, porque aqui perto de casa tinha um fliperama de Street Fighter 3, eu joguei bastante, por isso que eu curti bastante. Uhum. E ela foi muito criticada porque, pô, tirou todo mundo, a primeira versão tirou todo mundo, só tinha o Ryu e o Ken. Uhum. Um monte de personagem bizarro. Aí o pessoal não gostou muito, por isso que ela foi relegada ao esquecimento. Aí tanto que lançaram o Second Impact, que trouxeram mais algumas pessoas, tipo a Chun-Li. E o Third Strike, que é aquela que todo mundo conhece do Evo. Sim, lá do Daigo lá. O Daigo mandando pairing lá no Daigo. E cara, voltando a SNK com esse maravilhoso jogo de luta que... Não sei o que acontece no Brasil, que cara, quanto mais afastado dos centros urbanos, mais você vai encontrando ou uma máquina de Street Fighter 2, ou uma máquina de The King of Fighters 97, ou uma de 98, cara. Sim, sim. É certo, todo boteco vai ter um tio bebo e uma máquina de The King, cara. É certo. É uma regra da natureza, né? Uhum, cara. Quando o cara vai abrir um boteco, já chegou lá, ó. Aqui tá teu bêbado, aqui tá tua máquina. Seja feliz. E o jogo que você vai falar de hoje é o Coffee 97. Eu prefiro ainda o 98, mas o 97 é bom pra caralho por causa da história, né? Sim, o 97 foi o que fechou a trilogia, o quadrilogia do Orochi. Cara, amo esse jogo porque ele foi tipo meu primeiro jogo de luta assim mesmo que eu joguei. Ele te desviginou, Madruga? Aham. Uhum. Aquele jogo assim que você sabe fazer as magias, né? Porque no começo a gente sabe só apertar botão, depois a gente aprende a fazer as magias, os comandos assim, cara, é muito foda. Cara, eu pegava o Ralph e ficava só apertando o soco forte e dava uma sequência de soco explosivo. Então, como todo bom iniciante de Tekking, pega a Leona e dá chute em cima, chute embaixo, ou voador em cima, voador embaixo, dependendo da sua região. Mas... Eu só tenho um comentário pra fazer do KOF 97. Yori incorporado, beijos. Melhor personagem ever, beijos. Uhum. É, cara, e não sei se muita gente sabe, os personagens incorporados, ou as versões Orochi deles, dava pra você liberar no Flipper, sem precisar ter aquelas versões hack, nada não. Talvez fazer um comandinho de sequência, dois pro lado, dois pra cima, sei lá, se liberava. Igual no Marvel vs. Capcom, se liberava os personagens secretos. Uhum, cara, e como eu era um dos poucos aqui da rua que sabia fazer essa sequência no 97, eu ganhava muito personagem, assim, o molequinho chegava lá, ô tio, bota o Yoni incorporado aí pra mim. Aí eu ia lá, botava, ele deixava eu pegar um boneco. Ah, sim. Joguei muito, assim. O Madruga foi o rei da rua do fliperão, assim. Pô, era eu e mais uns três colegas aqui, cara. A gente tava sempre liberado nas novidades de The King of Fighters. Você chegava... vivia gastando em revista de videogame, né? Nada, era no jogo mesmo, cara. A gente era pobre, não tinha essas coisas de revista de videogame. Oh, A gente ia na raça, cara. E descobrindo, por exemplo, na 2002, quando inseriram aqueles especiais tela azul de todo mundo. A Invent de Fighter foda, cara. Pô, a gente ia jogando com o pessoal e ia perguntando. Quando a gente tomava um especial que a gente não sabia, a gente, ô, como é que tu mandou, mano? Sei que. A gente foi. Eu e mais três amigos fomos os primeiros a saber isso, cara. Aqui na rua. Massa. E a trilha sonora, cara, ela foi sempre, tipo, excelente, assim, cheio de instrumentos, assim, que sax, baixo, né? É muito foda. Uhum. E, cara, essa música que eu vou escolher, que é o tema do Yori Yagami, Melhor personagem, beijos. Sim, cara, eu concordo que ele é um dos mais estilosos, digamos assim, que ele tem aquele estilo todo emo, todo estranho lá, mas freaking psycho. É. Cara, o especial dele, ele deita o cara no chão e começa a fazer uma cirurgia plástica com as mãos, arrancando a pele do maluco. Nossa, na hora de brincar na rua, de lutinha, todo mundo queria ser o Yori. Pô, sim, cara, ninguém queria ser outro. eu ficava muito de cara. Ninguém queria ser o Kim lá pra dar o mortal lá, tipo, com os pés lá. Ninguém gostava do personagem principal também, Kyo. Ah, o Kyo sempre foi paia, cara. Puta, eu gostava do Billy, cara. Ah, o Billy é massa. Cabo de vassoura e loucura. Nossa. Ou e o Yamazaki, então? Nossa, Yamazaki, atenção. Na verdade, cara, o KOF tá de parabéns, porque, tipo, tem uma... Tem uma... Tem uma além de personagens muito foda. Sim, um personagem foda. Ele tem animação de cenário foda, ele tem as músicas foda, assim. Eu só não sei como que no Brasil aqui, por exemplo, não, tipo, ele não bateu tanto, pra, na minha opinião, pelo que eu percebi mais, assim, tipo, o pessoal hoje joga mais Street Fighter do que o KOF mesmo. Se foi culpa da empresa ao longo do tempo, ou porque na época já o pessoal era dividido, né? Mas eu agora podia ter, tipo, ter mais KOF do que Street Fighter, assim, pela quantidade de personagens, etc. É, porque chegou na... A partir do 2000... 2000 Não, a 2000 foi quando a SNK começou a ter problema de financeiro, teve que começar a vender. O engraçado, assim, pra quem acompanha a história da SNK, tipo, o cara saiu da SNK durante 2000, aí teve um monte de jogo lá, feito por outra empresa, lá, Playmore, eu acho que, sei lá. Não, se Playmore. Ele saiu da SNK e montou a Playmore, né? Montou a Playmore, depois ele voltou e comprou... Comprou a SNK, o cara a SNK de volta. Sim. Aí, tanto que agora é SNK Playmore. O cara tá de brincadeira ainda, dá pra provar assim, tipo, tá aqui, ó, tapa na cara e pronto, né? Isso que é amor à empresa, cara. Então, qual que é a sua música? Você já pediu, né? Então, pede sua música aí. Toca aí, Zabuza, o tema do Yori, Saxophone Storm. Saxophone Storm, tesão, vamos lá. Opa! E pra você, qual é o jogo escolhido pra hoje? Então, esse jogo eu escolhi mais por causa da game track desse jogo, tanto pelo meu move. Por causa do game track? Oi. Olha só, hein? Boa chamada. É muito mais pelo quão marcante é a música desse jogo. Tudo bem que esse jogo tem um grande, grandíssimo valor dentro dos arcades e tal. Mas, cara, não tem quem não conheça, ou quem já tenha passado... Sabe, quem já entrou dentro de um shopping em 1995 ouviu essa música em algum momento, cara. Sim. Que é a música do Daytona USA, que é a Let's Go Away, que é... Não, Daytonaus, toca... por favor, Daytonaus. Daytonaus é ótimo. Cara, todo mundo chama Daytonaus aquela parada. Nossa, Daytona. Daytona, o nome Daytona é engraçado, né? Sim. Daytona, parece ser um moleque que vive deitado, né, sei lá. Que bosta. Que bosta. Exabusadas. Exabusadas. O Excel é tão cara de pau que ele nem ri nas piadas. Cara, porque a piada é tão paia, né? Ai. Vou dar o trabalho? Não vou, né? Ele é bem dos primórdios, assim, dos jogos arcade 3D, então ele já impressionava um pouco por isso. O fato de... A gente estava acostumado já em jogar jogos com aquela visão, jogos de corrida com aquela visão, né? A gente já tinha o clássico Top Gear e tal, mas em 3D, com aquele formato e com aquela velocidade no arcade e tal, era super bonito pra época. E também, e também tem outro destaque, cara. O pessoal jogava multiplayer ali, quatro pessoas disputando ali, um do lado do outro, como se fosse, tipo, jogando um carro, assim, né? Total, total. Mas, assim, a coisa que esse jogo me mais marca, de mais marcante pra mim, é de uma forma negativa. Porque, pra mim, ele era um papa-ficha desgraçado, porque acho que eu nunca consegui chegar no final da pista, porque sempre eu ficava, sei lá, tipo, a 2 segundos do próximo. Ah, sim, porque era assim, você tinha que dar a volta e fechar um checkpoint. Aí o checkpoint, você ganhava bônus pra você continuar. Só que você... Tipo, obviamente, você tinha que fazer uma curva ultra fechada no final, cara, é uma desgraça. Não, chegava ao ponto de acreditar que, na verdade, a distância de um checkpoint pro outro era impossível você chegar. Você papo ficha. E você jogava manual ou jogava automático? Ah, no automático, cara. Mas se no automático já tava ruim, se botasse no manual, não, eu... O manual, ele tinha um macete pra primeira pista lá. Você tava, tipo, na quarta marcha, e quando você tava, tipo... uma certa distância, você jogava pra segunda e virava o volante com tudo. Você fazia a curva perfeita lá, mas... Imagina, até eu pegar aquele esquema, cara, quantas fichas foram gastas ali? Nossa, vivendo e aprendendo. Sim. Mas, de qualquer forma, ele marcou muito pelo esse estilo de música, que assim, a gente vê muito também nos jogos do Sega Saturn, né? É bem essa coisinha, assim, que tem esse lance cantado, essa vozinha meio sintética e tal. Sim. As músicas do jogo... É meio estranho hoje, obviamente sou estranho porque, enfim, é uma coisa já arcaica e tal. Mas, de qualquer forma, não é ruim, sabe? É uma coisa meio bem feitinha, mas é estranho ao mesmo tempo, sabe? A música, ela só se vale pela nostalgia, porque se fosse uma música lançada hoje em dia, a galera fala, what the fuck? Não, total, é meio propaganda, propaganda assim, regional, bem vagabundo, sabe? Propaganda regional é foda. Total, é. É muito estranho, mas sabe aquela memória afetiva que você tem? E você lembra na hora, assim, quando você ouve essa música, você lembra do shopping que você frequentava, você lembra dos flips que você... Essa música remete muito isso, então por isso que eu escolhi. Então, vamos lá tocar? Vamos lá, pau na caixa, Daytona USA, Let's Go Away. Vamos lá. Daytona, Let's Go Away. Thiago? Oi. Bem? Ah, eu também não sei, cara. Então, beleza. Fala sua música aí, cara. Ô, cara, então, eu escolhi uma música do jogo que eu mais joguei no fliperama na minha vida. Você é o Madruga, beijos. Talvez equiparado com Sunset Riders, mas... Cadillac em Dinossauros. Cara, eu não conseguia... ver um fliperama de Cadillac Dinossauros e não ficar com vontade de jogar e no mínimo comprar uma fichinha pra ir lá jogar, sabe? Ô Excel, aí tinha também a disputa pra ver quem ia ser o primeiro a pegar o Mustafa. Ah, é verdade! Tinha, cara, meu Deus! O Mustafa era o B10 dos beat'em up na época, né? Com certeza, cara, o cara é poderoso, né? Cara, era, eu lembro até hoje, cara, Mustafa, The Flying Kicks. Era um negão de calça amarela e blusa verde limão. E um bonezinho amarelo, amigo. Sim. Ele quase trabalhou na Petrobras, né? É, você nunca vai encontrar um cara tão B10 quanto um cara que mata dinossauros com um boné amarelo, amigo. Desculpa, nossa, mas é verdade. Era muito louco, né? Ele tinha um golpe tipo um tec-tec-tug, não tinha um lance assim? Sim. Todo o beat'em up sempre tinha um golpe assim, você apertava todos os botões ou dois, sei lá, e você gastava um pouco da sua vida, mas você soltava uma magia, tipo um dano em área, assim. É, total. Geralmente pra você... Quando chovia inimigo em cima de você, você apertava esse pra poder dar um... Você poder respirar um pouquinho. Aí, mas sempre tinha aquele cara, nossa, descobri isso aqui, vou usar toda hora, de repente. Por que eu morri? Obviamente, né? Você gastou toda a sua vida nisso. Uhum. Exatamente. E assim, cara, Cadillac Dinossauro é um jogo que é muito foda. Dos beat'em ups que saíram, assim, até hoje eu considero um dos melhores, assim. Ah, não, total. Parabéns. Na minha região, quando você não achava um KOF, você achava um Cadillac Dinossauro também. Dava em tudo quanto era boteco aqui. Aham. Uh-huh. E até hoje, cara, se você pega pra jogar, é diversão garantida, sabe? É um jogo que passa da regra dos 25 anos fácil, assim, cara. Ele sempre tá, quando você pode ver, cara, em questão de beat'em up, ele sempre tá em top, no mínimo, top 5. Exatamente. É. Tem bastante beat'em up bom aí, que a gente pode citar aí, tipo, Final Fight, teve aquele Streets of Rage, mas ele, até o do Tartaruga Ninja, que era meio beat'em up, né? Não, Tartaruga Ninja sim, mas... O próprio Sunset Riders, cara. Sim, mas ele, chega a ser mais shoot'em up, né, do que beat'em up. Falando em shoot'em up, o próprio Cadillac Dinossauro também tinha arma de fogo, né? Ah, é exatamente. Verdade. Ele tinha os facões e tal, mas tinha os 38. E todo jogo... E todo jogo de beat'em up sempre tinha aquela coxinha de galinha pra você recuperar a vida, né? Aquela parada no chão, nojenta, assim, tipo, como é que eu vou recuperar a vida? Pô, oh, cara, Cadillac Dinossauro nesse ponto era fantástico, uhum. Destruidor. Cara, quando você perdia uma vida, você ressuscitava com a bazuca, cara. Sim. E você dava um tiro no cara, você viu um olho pulando. É verdade. Era desumana a parada. E você não simplesmente ressuscitava, você ressuscitava chutando o pau da barraca, cara. Sim, você chutava, já você destruindo tudo. É, você ressuscitava com... Caiu uma chuva de mísseis antes de você chegar. Só pra dizer, isso aí... ó, fudeu. E isso aí deve ter sido uma referência pra muitos beat'em ups que vieram pra frente também, né? Não, é muito beat'em up pra aprender com o Cadillac Dinosaurus, cara. Não, e tem um monte de referência também, tipo, ele era um jogo assim que não era só o fato de bater, você enfrentava inimigo, enfrentava dinossauro às vezes, você tinha que se resgatar a galera. Tinha um dinossauro lá que você curava ele na base do soco, cara. Não, não, não, não, não. Não, vamos pontuar certo, como eu já falei uma outra vez. Esse é um jogo que você bate no Tiranossauro Rex até ele mudar de cor. Boa. Caraca, total. Ponto. Sim, só isso. Você soca um Velociraptor até ele ficar vermelho e puto. É. Uhum. Era muito foda, porque, tipo, era legal quando você, naquele jogo lá, você saía da selva, aí você ia pra cidade, aí você subia os prédios. Qual que é a lógica de você subir o prédio e você caçar inimigo, cara? É a prova de que os próprios personagens principais foram uns vilões. Longe, né? Eles que saíam por aí querendo meter a porrada em todo mundo. Sim, sim. E, tipo, o jogo nesse sentido, cara, é muito engraçado porque você enfrentava um cara forte numa certa fase do cenário, aí você andava um pouco mais, pegava 5 pessoas iguais a ele. Tipo, você se fudeu com um anteriormente, agora... Ó, tá aqui, ó, 5 pra você aprender, ó. Toma na sua cara aí, seu otário. Tá aí, ó, sou coletor de ficha mesmo. Então, o Excel... Qual que é a sua música, então? Então, galera, eu escolhi a música Top of the Building. É logo na primeira fase, antes de você chegar no dinossauro que muda de cor. Quando na base você... do soco? É, na base do soco, porque você tá subindo o edifício, matando os carinhas. E quando você chega lá no topo, você não feliz em ter chegado no topo, você pula de lá fazendo uma pose esdrúxula, acertando um soco na cabeça dos caras que estão lá embaixo. É fantástico. E como é o início do jogo, você... tá pegando o hype do jogo ainda e a música é muito bacana. Então, pau na caixa aí, ó. Vamos lá, pau na caixa. então. Posso começar dizendo aqui que eu comecei com as ideias nos fliperamas com Mortal Kombat, né, cara? Eu tive um choque, assim, falei, caralho, esse jogo é revolução. É igual quando eu tive o contato com o Marvel vs. Capcom primeira vez, o Mortal Kombat, cara, era desumano, assim, primeira vez que você via, tipo, via personagem naquele esquema, assim, não desenhada, né? Tipo, como se fosse só... Digitalizado. Digitalizado, cara. Eu fiquei louco. Mortal Kombat 1, ainda mais tinha sangue, e o fliperama, a galera ficava disputando, cara, era muito foda. Eu curti muito, tipo, Mortal Kombat até hoje, assim, pra mim é um jogo que eu prestigio bastante, até porque teve esse valor, digamos, na minha infância, assim. Porque Mortal Kombat... É, o primeiro, assim... Mortal Kombat, mano, aqui, ó, é legal pra caralho. É, Mortal Kombat é esse que vai sair, né, o novo Injustice lá, né, Mortal Kombat, mano, né? Uhum. Ah, tá, beleza. Tirando as piadas ruins, vamos lá. É que é a mesma engine de Mortal Kombat, mas foda-se. 15 pra meia-noite, amigo, parou as piadas ruins. Tá bom, cara, tá bom. Sendo breve aqui, cara, Mortal Kombat é um jogo foda desde o primeiro, apesar do primeiro ser muito quebrado até hoje, você ficar... Você ganha na voadora, né, você fica no cantinho, o cara chega perto, você bate o pé na cabeça do cara. Tem jeito melhor de ganhar de alguém, amigo? Acho que não, hein? Não, no Mortal Kombat 1, você ganhava assim. Se você tentava ir no soco mesmo, você se fudia, cara. Até que virou tanto macete de qualquer outro jogo de luta por causa do Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat meio que investiu essa ideia, ó. Vamos na voadora, rasteira. Voadora, rasteira. Cara, a melhor coisa do mundo é você ganhar dos outros na voadora, rasteira. Véio. Ah, mas é legal quando você faz um combinho ali, cara. É muito mais prazeroso você ganhar assim. Ah, pá, o bagulho... Aceite a vitória, aceite a derrota, pare de chorar. O bagulho é você só sair dando ali mamãe do Hayden. Ali mamãe é foda. Nossa, Mortal Kombat era um dos motivos da minha mãe não gostar de eu frequentar os locais com fliperama. Um porque era sangrento pra cacete. O outro era porque as máquinas de Mortal Kombat geralmente tinham cinzeiro, então dava muita gente que fuma. Então minha mãe não queria me ver no mesmo ambiente de gente que fuma. E os fatalities estão tão bonitos, né, cara? Tão chamativos, tão inocentes. E todo jogo de fliperama, assim, que fica sem ficha, ele fica mostrando cenas, né, ou histórias, sei lá. E, cara, mas eu batia os caras, tipo, perdendo cabeça, né, naquelas cutscenes lá, cara, é muito engraçado. Tipo, você olhava a mãe, tipo, meu Deus, meu filho não vai mexer nisso aqui nunca. Coisa do capeta! É igual o pessoal que sofreu com o Diablo no começo, né, tipo... Uhum. Não, mas, pô, com o Mortal Kombat foi bem pior, cara. Tinha pessoas que acreditavam que, sei lá, estavam filmando gente se matando de verdade pra poder fazer aquilo, cara. O povo é bem trouxa mesmo. É. Tem negócio acreditando que o Android é do capeta por causa daquele easter egg. Não tinha gente acreditando na época que é. Do que você tá falando, perdão? Ah, galera, agora que descobriram um easter egg antigo do Android, que você fica clicando na versão do Android, cada versão tem uma imagenzinha, uma animação diferente. Sim. Aí eu acho que na versão, acho que na... 666? Na Gingerbread, é uma pintura, assim, daquele bonequinho de biscoitinho de Gerlin, não, Ginger é... É, isso. E com um monte de zumbi, assim, com o telefone na mão, e o nego já tá inventando mil especulações, os idiotas, obviamente. O povo acredita em tudo. Igual na época que tava chegando 21 de dezembro, né, galera, tipo, aquela serviça lá. O pessoal já começa a guardar mantimentos em casa, caralho, a galera é muito trouxa mesmo. Mas enfim, vamos falar aqui da trilha sonora. É muito trouxa ou são mais espertos que você? Não, eu tenho constituição física pra fazer qualquer outra coisa. Enfim, depois que eu moro na minha bicicleta, não, talvez não, mas enfim. O Mortal Kombat e até outros jogos assim nessa época, a música eletrônica ela sempre foi destaque, né? Porque era meio que novidade nessa década de 90, assim, tipo, música eletrônica era o que bombava em qualquer coisa. Hoje em dia é só o dubstep, assim. Mas música eletrônica assim, de Mortal Kombat era muito foda porque tinha aquele tema meio dark, assim. E a música que eu escolhi é a música The Pit One, né? Que é da ponte lá, que você jogava a galera. The Pitulinha? The Pitulinha? O Pit One. Você jogava a galera lá naqueles espinhos lá embaixo. Tem aquele bug nervoso que parece que o cara não tá sendo enfiado em nada, assim. E tá lá o cara morrendo, gritando. Mas enfim, então vamos lá. Pau na caixa, The Pit One, do Mortal Kombat 1 Arcade. Vamos lá. chegando ao final do cast, um cast muito bacana, falando sobre nossa experiência com fliperama. Se você gostou, comenta, deixem seus e-mails, energias positivas, energias crafts, positivas, boa. Oferendas. Axé. Axé. A gente tá aceitando de tudo, galera. Deixa seus scraps aqui pra gente, então. É, estamos aceitando de tudo, até compartilhamento no Tumblr, entendeu? É, sim. Não que a gente tenha o Tumblr, mas é isso aí, sigam o nosso Twitter. Arroba leva mais. Comentem sobre as experiências de vocês ouvindo Game Track, locais inusitados, cenas inusitadas, lá no Level Mais Social Club, né? A gente tá no Level Mais Social Club lá, a gente vai deixar lá o link desse podcast lá, então vocês vão comentar aqui, vamos gerar uma discussão legal, porque tem muitos outros gêneros que a gente não tem como abordar, é muita coisa pra falar que fliperama abordou, além de jogos de lutas e beat'em ups e shoot'em ups, jogos de navinha, né, jogos de simulação, teve muita coisa aí bacana que a gente acabou destacando, até o pessoal que curte pump aí, tipo, jogo de dança, ou atualmente jogo de guitarra, né, que o pessoal, tipo, mais guitarrista assim tem nos fliperamas. Simulação em geral, né? Tem muita coisa aí legal pra ser discutida aí. Se você quiser que a gente faça aí, deixa nos comentários. Pô, faça só sobre jogos de navinha, cara. Que jogos de navinha, querendo ou não, tem trilha sonora fantástica, né? E galera. Shoot'em up, os Psycho rola solto, mano. Sim, sim, exato. Muito louco. E galera, por R$19,90 por mês, vocês têm acesso a conteúdo exclusivo. Sabe que é o Globo.com? Faz isso aqui. Caralho, hein? Mas enfim, vamos lá, pessoal. Agradeço mesmo a todos que participaram. Obrigado. Michel, faz tempo que a gente não grava, agora você vai participar mais aqui com a gente. Um beijo, seu lindo! Não é mesmo? E aí? Eu tô de volta, hein? Sim. Conteúdos novos estão por vir, hein? Olha só que delícia. Olha, promessa também, é dívida. Aqui, promessa é dívida, olha só. Olha só. Ressurgindo as chamas, o promessa é dívida, né? Ela nunca morreu. É. Olha a Madruga aí. Mas de amor pra dar. Outra coisa interessante aqui, que o Madruga agora faz parte do Papo de Noob. Ele é o co-host lá junto com o Rodite, então... Oi! Tá muito bacana, tá muito batuta. Então, cada vez mais noob, galera. Sim. Não, o Madruga manja pra caralho, cara. Você pergunta de Red Noob, ele manja de tudo. Porra. Tô até gerenciando umas novas contas aqui hoje. É, você é o dono do Red Noob. Já tô me encaminhando para tal. É, sabe a ideia daquele sofá, amigo? Então, Madruga. Quem saiu, hein? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a todos aí. Obrigado, Excel. Um beijo. Um beijo pra você, seu lindo. Falou, galera. Falou. Valeu. Aí.